dias e noites fumando um baseado. Hoje eu me dei conta, fui tragado pelo diabo. Não valia nada como um indigente. Hoje eu tenho tudo, Cristo na minha frente. Me afundava num copo de cachaça. Hoje eu me afundo na santa palavra. Sempre armado, metendo 5-7. Hoje eu tenho minha família, tudo que um homem merece. Vagava na madruga, na prostituição. Hoje eu viro a noite, orando pelos irmãos. Você deve estar agora se perguntando. O cara era errado e agora virou santo. Jesus cura, salva e liberta, e quer tirar você do fundo das trevas. Eu louvo e busco e sigo meu intuito. Viver com Cristo é louco, morrer é lucro. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou e me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou. É isso que motiva. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou, me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou, é isso que motiva. Minha cabeça tá confusa e eu não posso acreditar. Jesus Cristo está agindo e ninguém mais me pedirá. Olho pra situação daquele mano agora, que ia pra igreja, agora vive usando drogas. Diz que não é fácil viver nesse mundão. Desistiu da sua vida e preferiu escravidão. Mano, me escute, sai quanto é tempo. Veja ao seu redor, muitos irmãos estão morrendo. Se entregue-se a Jesus e muito mais ele fará. Ao contrário, tu fizer, sua vida perderá. Sua vida perderá. Aí, meu irmão, a sua vida perderá. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou e me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou. É isso que motiva. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou, me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou. É isso que motiva. Senhor, menos de mim. Que o Senhor cresça, eu venha a diminuir. Não quero ser aquilo que não sou. Aqui estou pra te servir, te adorar, Senhor. Tenho tudo o que quero no seu amor. Paz, alegria, felicidade no interior. No Espírito Santo, Senhor, me batizou. Me alertou, penetrou, renovado estou. Pregando as boas novas por onde eu for. Aquele que perder sua vida pelo Messias, na terra multiplicará seu ano de biografia. Poucos pra entender o mistério de Deus. Jesus disse: se converter, se junte aos meus. Não seja um Barrabás, religioso fanático, com um fim trágico, ou Judas lunático. Yeah, obtenha o seu valor. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou e me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou. É isso que motiva. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou, me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou. É isso que motiva. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou e me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou. É isso que motiva. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou, me deu uma nova vida. Reflexão da vida. Jesus curou, me libertou, cicatrizou. É isso que motiva.